brinquedos do Ciro, da Rua do Lazer, tá tudo detonado os brinquedos. Sim, mas eu pedi pra ele fazer o projetinho, cara. Ele falou comprar. Que mandou umas 10 vezes o projeto pra lá. Sim, depois que eu pedi, escrita aqui. Acho que deve ter sido segunda-feira. Ah, é agora? Ele mandou pra quê? Tá ali, né? Ah, esse aí vai ser muito importante. Não, é o estádio do céu aberto? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Buligon, sou prefeito de Chapecó. São 7 horas da noite. Nós vamos começar o nosso projeto ouvindo o nosso bairro aqui na Ouri Bodanese, Rosana, o Rio todo aqui, ó. Aqui estão eles, as comunidades. Parque das Mansões, Vila Páscoa, Vila Esperança, Popular, Elias Galon, Califórnia, Cantarelli, Residencial Jardim IP, o Tiago, Dona Rita, Universidade, Alice, Mirante do Sul, Colato, Jardim do Lago, Juliana e Rio dos Índios. O que eu estou fazendo aqui? O ano passado, alguns de vocês, não sei se todos, participaram, nós fizemos uma reunião virada para lá, né? E nós andamos em todo o município de Chapecó fazendo a coleta de opiniões do povo de Chapecó para que nós pudéssemos construir o nossa lei orçamentária do ano de centenário. Junto com aquele momento, a gente escolheu os delegados. Aí foi escolhido 2, 3 delegados por comunidade que representariam essa comunidade dentro do orçamento, né? Eu vou falar aqui uns 20 minutos, 18, 20 minutos, e depois nós vamos ficar à disposição até às 8 horas e 30 minutos, se tiver pergunta. Se não tiver pergunta, vamos terminar antes, né? Vocês fiquem à vontade para falar o que deve ser falado, dizer o que acho que deve ser dito, e eu vou mostrar para vocês o que nós viemos fazer aqui. Eu vim aqui ouvir, né? Só que eu vou mostrar para todos a dinâmica dessa reunião, né? Então, o que é que o prefeito veio fazer? Eu estou acompanhado aqui, tem vereadores aqui, parecido com o Diego, quando tu entrou lá. Está aqui o vereador Adão, está aqui o vereador Carraro, que é o nosso secretário, está aqui o vereador Carlinhos Nogueira. E os vereadores, via de regra, eles vêm também, né, para ouvir. Então, se o vereador é daqui, aí ele pode falar, né? No caso, o Adão é daqui. Ele fala como morador, para dar a sua opinião, se quiser, né? Se não quiser, não tem problema. Mas, prefeito, o senhor é tão cruel com os vereadores assim? Não, não é. É que eu vim aqui para ouvir a comunidade. Se eu vim aqui ouvir vereador, poucos, 21 vereadores tomam conta da reunião. Eu vim aqui para ouvir a comunidade. Agora, se o morador é, o vereador é da comunidade, vai falar. Então, eu não sou maldoso nem bondoso. Eu pretendo ser justo, né? Se viemos aqui ouvir a comunidade, para ouvir a comunidade. Se o vereador é da comunidade, é ótimo. Se não, ele ouve também. O que o prefeito faz, gente? O prefeito tem que organizar a cidade. O que o prefeito... Pode passar para... Faz favor. O prefeito veio fazer aqui. O ano passado, nós ouvimos a comunidade para escolher as prioridades de cada comunidade para colocar no orçamento desse ano. Mas o que é o orçamento, prefeito? O orçamento é aquilo que define as despesas públicas. As leis orçamentárias, elas são 3 leis. Uma é essa aqui, ó. O PPA, esse aqui, ele serve para 4 anos. Então, ele é feito uma vez só por mandato de prefeito. Só uma vez. O que eu venho ouvir de vocês aqui? Eu venho colher de vocês se aquelas prioridades que vocês escolheram ano passado e que ainda não foi atendida, vou dar um exemplo. O ano passado, nós tivemos aqui pedir academia. A academia já está aí, então já não é mais prioridade. Se aquelas prioridades do ano passado, elas vão para o PPA, que o PPA é 4 anos. Então, o prefeito foi eleito ano passado, esse ano, ele encaminha o PPA e ouve as pessoas. Eu poderia fazer isso lá dentro do gabinete. Ia me valer dos meus colegas lá, tomava um chimarrão e fazia a lei. Assim era feito até agora, pouco tempo. O que, que eu estou fazendo? Estou indo nas comunidades para as comunidades ter o momento de me dizer se eles querem isso ou não. Estou me aconselhando com vocês. Quem tem que mandar o PPA é o prefeito. Mandar para quem? Para a Câmara de Vereadores. Então, eu vim aqui ouvir de vocês e estou dando essa parte introdutória, depois vocês vão falar. Então, além do PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o PPA programa a cidade para 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que, que é diretrizes? Dirigir, né? Ela é uma por ano e ela diz o que está lá no PPA que vai ser executado esse ano. Tá certo? Eu também quero que vocês entendam isso, porque isso aqui é uma obrigação do prefeito. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei Orçamentária Anual é a que bota o dinheiro. Então, por exemplo, ela é a última lei, que é todos os anos, e ela é no final do ano, é a última lei que os vereadores votam no ano, autorizando o prefeito a fazer no outro ano. É isso que nós fizemos ano passado, nós fizemos a lei desse ano. Ouvimos as pessoas no ano passado e esse ano fizemos. E essa lei desse ano, ela foi programada ano passado. A lei do ano que vem é programada esse ano. Digo de novo e repito. Os prefeitos poderiam ficar lá no gabinete, tomando um chimarrão e fazendo a lei lá. O que é que nós mudamos? Nós estamos vindo falar com as pessoas, para as pessoas dizer o que querem, para o prefeito dizer, não, eu estive lá na Auriboranese, e lá na Auriboranese, aquela região toda que esteve lá, com os delegados que foram escolhidos, eles querem isso. E não é isso, é isso. Está planejado? Está no PPA? Está na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Bom, então ele sai do Poder Executivo, aqui estão as leis, ó, e vai andar no Poder Legislativo. Essa reunião aqui, a Câmara de Vereadores também pode fazer uma, que é se reunir. Quer dizer, eu faço ouvindo vocês, mando para a Câmara de Vereadores, e lá na Câmara de Vereadores, os vereadores podem também promover uma reunião, uma audiência pública para confirmar o que nós estamos fazendo, né? Mas aqui é o Poder Executivo fazendo, está se aconselhando com as pessoas em cada comunidade e essas pessoas estão me autorizando a escrever a lei e mandar para a Câmara, daí ela tramita tudo nessas datas aqui, ó, e vira lei. Virou lei, o prefeito... Pode passar. O prefeito pode executar. Eu gosto de esclarecer isso aí. Gente, eu não tenho nada de mais e nem de menos de vocês. Apenas registrei minha candidatura, me filiei a um partido político, registrei a candidatura e fui prefeito. Fui eleito prefeito. Com apoio, eu só tinha o meu voto, aí comecei a amontoar voto, os meus votos foram maiores do que o meu adversário. Então, fui prefeito. Que diferença eu tenho de qualquer pessoa? Nenhuma. Eu sou um gerente da cidade. Sabe como é que o prefeito faz? Ele faz o que vocês fazem em casa. Planeja, como é que tu faz em casa? Bom, eu e a mulher, os dois juntos, ganhamos R$2.000. Eu não posso gastar R$2.500. É óbvio. O prefeito de Chapecó, quando... Ali tem a família ali, o xereque e os nenê. Esse aqui sou eu. Que é os nenezinhos. Eu tenho 3 filhos também, só que já são grandes. A Lúcia é sacanagem, não vou dizer que é ela. Né? Mas, enfim, o orçamento familiar, como é que vocês fazem? Né? Vocês planejam, está lá. Ó. Saúde, aí vocês têm consulta, remédio, exames, que porventura vocês têm que fazer, que a prefeitura, porventura, não atendeu. Não, vou ter que fazer essa consulta, porque a prefeitura vai demorar, ou porque o especialista não está contratado, enfim. Vocês têm vestuário, vocês não gastam roupa, calçado? Gastam. Todo início de ano tem que comprar um tênis novo para o filho que cresceu o pé, que tem que ir para aula. Moradia, aluguel, condomínio, água. Isso aqui, ó, é na família, não é? Quando eu digo que eu não sou diferente de vocês, por quê? Porque eu também sou um pai de família que também faço isso em casa. Isso aqui, por exemplo, cuidados pessoais, isso aqui é mais para os homens, né? Cabelo, pele, pés e mãos, por exemplo, o Magnante faz toda semana as mãos, né? As unhas, né? Todo mundo gasta. O que que tu faz? Tu faz um planejamento. Vocês, por exemplo, sabem quanto é que custa, os homens aí, sabe quanto é que custa fazer o cabelo, a unha e uma maquiagem para uma formatura? Por menos que custa 150 pila. Saiu do bolso de vocês, está no orçamento de vocês. Tudo e qualquer coisa que vocês fizerem na família, vocês estão gastando. Aí, viagem, passeio, festa, cinema, o jogo, a Chapecoense está jogando, bah, mas 150 pila. Vou ter que levar meus filhos, vai lá e puxa dinheiro do bolso, está dentro do orçamento de vocês. O orçamento da prefeitura é a mesma coisa. Só que o prefeito, as preocupações que o prefeito tem, não é só unha, cabelo, né? Não é só o tênis, não é só a roupinha, não é só a gasolina, o pneu do carro que precisa trocar. O prefeito tem tudo isso aí na cabeça, gente. Ó. Ele tem esporte, ele tem a gestão fiscal, os convênios, o trânsito, a licitação, o salário, a previdência, as obras, a estrada, o medicamento, a merenda, a acessibilidade, o transporte escolar, assistência social, o servidor, o aeroporto, a chuvarada que nós não estávamos esperando e levou 10 pontes, a ventania que derrubou 150 árvores, quebrou o ginásio de esportes, isso tudo é o que o prefeito tem na cabeça. Então, o prefeito ele só tem mais preocupação do que um pai e uma mãe de família. Por que eu gosto de dizer isso? Porque, para mostrar que o prefeito não é um super-homem, ele não deixa de fazer as coisas porque ele quer, ele deixa porque não tem dinheiro. Por que o elevado não anda, prefeito? Porque não tem dinheiro, ponto. Se tivesse dinheiro, estava pronto. Por que que a Beija-Flor não terminou, prefeito? Porque a empresa não fez os 16 trechos que precisava ser feito, fez 6. Agora eu tenho que esperar terminar o contrato dela para fazer um novo contrato. Ah, então é porque... Não é porque o senhor é ruim. Gente, alguém de vocês deixa de dar uma coisa para o filho porque são ruins? Se nós pudéssemos dar, nós ia dar um helicóptero para cada filho. Não damos, por quê? Porque nós não temos recursos. A gente queria dar o melhor. Ah, mas eu queria na minha casa fazer mais um piso, mas não consigo. Assim é o prefeito. Então, o que que o prefeito tem? O prefeito tem do bolo tributário, por exemplo, esse aqui são números do ano passado, para atualizar, né? De tudo que se arrecada através de impostos, né? Quase 60% vai lá para a União. É. E disso transfere 45% para o município, 22% é o Estado que manda, e do município, arrecadado do município mesmo, é 20% mais taxas. Né? Ou seja, taxa é aquilo que a gente cobra do lixo. Vocês sabiam que aqui em Chapecó, por exemplo, o que nós pagamos de taxa do lixo, dá para pagar mais ou menos 50% do que nós pagamos para a empresa coletar o lixo. O que nós arrecadamos do lixo dá mais ou menos 50%, 60%, não paga. E a taxa tinha que pagar. Então, podemos ir. Pode passar aí. Só para me dar um exemplo para vocês, eu ouço muito isso no início do ano, quando aparecem os carnês do IPTU. Né? Ah, não, agora a prefeitura está recebendo IPTU. Gente, o IPTU representa 4,5% do que Chapecó gasta. 4%, não dá 5%. Ou seja, tudo que eu arrecado com o IPTU, eu consigo pagar pau e corda uma folha, menos que uma folha de pagamento dos servidores. E nós temos 13 folhas de servidores para pagar por ano. Nós conseguimos... Então, pois é, mas é pesado. Por quê? Porque na Federação Brasileira, a maioria do dinheiro vai para Brasília e depois volta. Né? Isso que Chapecó ainda é uma cidade que produz bastante, tem bastante ISS, ainda tem IPTU, tem 100 mil imóveis que pagam IPTU. Né? Essas aqui são as demandas do ano passado. Eu tenho 5 minutos para ler elas. E depois já vou passar a palavra para quem quiser. Vocês perguntem o que quiser, eu vou responder o que eu sei. Vocês querem contribuir, contribuo. Querem nos ajudar a definir, nos ajudo. Então, o ano passado, essas comunidades que estão lá em cima, desde a Uribodanese até o Resital Jardim IP, o que que ficou como pauta, como prioridade? O piso na cozinha do ginásio, a drenagem no campo ao lado do ginásio, a reforma no telhado, pois está chovendo dentro, a construção da capela mortuária, a construção das churrasqueiras atrás do ginásio, pavimentação asfáltica da rua Esperandil, área para a construção do pavilhão comunitário atrás do céu, implantação da academia ao ar livre, implantação da grama sintética no Parque Infantil do Céu, placas indicativas da Avenida São Pedro, Atílio Fontana e Rua Cunha Porã, para melhor e mais rápida localização do céu. Do Auribodanese até, continua ali, ó, placas internas de orientação no céu, mesas de pingue-pongue e pebolim no céu, toldo, de acesso entre o prédio central do céu para a quadra poliesportiva, aquisição de novos referenciais para a biblioteca do céu, extensão da biblioteca Neiva Maria Andreata Costela, regularização da área do loteamento Esperança e da rua 25 de julho ao lado da creche, pavimentação asfáltica da 25 de julho, problemas com abastecimento da água na 25 de julho, disponibilização de aulas de futsal na quadra da EPC Ciro Sosnowski. Continua, plantio de árvore na área ao lado do céu, verbas e construção do salão comunitário, construção de paredes na quadra coberta da EBM Fedelino Machado Santos, academia ao ar livre ao lado da igreja, na área da Associação de Moradores, problemas de alagamento na Mamonas e Santo Expedito, pavimentação asfáltica no final da rua Mamonas, ações de segurança do bairro, calçamento da Augusto Pestano, melhorias na quadra de esporte e ampliação da Ciro Sosnowski, implantação do projeto adolescente exercendo cidadania na Diogo Alves, na escola, né? Reforma de ginásio e construção de arquibancadas na escola, base do corpo de bombeiros seja mais centralizada na grande FAP, implantação de calçadas no entorno da escola, de creche e do ginásio, abertura de novos acessos a Atílio Fontana, pavimentação asfáltica na rua Anjos da Guarda, para o lado de cá, daí, né? Ampliação do berçário CEIM, problemas de iluminação na rua São Miguel do Oeste, pavimentação asfáltica e loteamento Dona Rita, ampliação do berçário CEIM, ampliação do espaço de lazer da comunidade, implantação do parque loteamento Dona Rita, implantação das câmeras de vídeo de monitoramento loteamento Dona Rita, construção do ginásio Alice e no Mirante Sul, ligação da rua Coronel Freitas até a Vila Mantelli, implantação da rotatória na rua Conquista, construção da passarela na rua Cunha Porã, pavimentação asfáltica na Fedelino Machado Santos, parque público a partir da área institucional loteamento Alice, Universidade, implantação da academia ao ar livre, da área verde, construção do espaço próprio da superintendência da EFAP, implantação da praça da EFAP, construção do espaço destinado à cultura. Do Jardim do Lago Juliano e Aurora, pavimentação asfáltica do restante das vias, ampliação do posto de saúde, contratação de mais médicos para o posto de saúde, instalação de câmeras de segurança para ginásio e escola, ampliação do colégio, maior frequência da Guarda Municipal, melhores iluminação nas ruas do bairro, sinaleira da rua Paulo Pasquale, melhoria de sinalização, instalação de placas, nome das ruas nos postes, implantação da praça com equipamentos públicos, construção de cobertura e piso no espaço entre CEIM e escola, reforma do ginásio e escola, projetos sociais para jovens e adolescentes, faixa de segurança em frente à escola. Implantação da calçada na quadra que abrange a escola e o CEIM, possibilidade de novo acesso ao bairro, possibilidade de dividir a primeira e quarta séries em diferentes espaços na quinta e oitava, proporcionando melhor atendimento aos alunos, construção da quadra coberta, melhor pavimentação dos corredores de ônibus, canalização dos riachos que passam pelo bairro, melhoria do campo de futebol, rua Beira Rio, esquina com a Quilombo, não passa coleta de lixo, isso aí deve ter sido resolvido, plantação da Boca de Lobo, pois alaga nos dias de chuva a rua Quilombo, melhoria da iluminação com possibilidade de instalação de tomada no cemitério da linha Tomazelli. Prioridades definidas no orçamento desse ano, que são 3 ou 4 de cada um. regularização fundiária na Vila Esperança, implantação da academia livre, melhorias no ginásio, auxílio na construção do salão comunitário do Auri, no Jardim do Lago até a Aurora, ampliação da Escola Básica Municipal, construção do Centro de Saúde, da IFAP até o Rio dos Índios, pavimentação asfáltica, implantação de parque e construção do ginásio, de esportes Malice. E é o que nós viemos fazer aqui, se essas... Isso aqui é uma pauta que vocês podem me dizer, isso aí foi feito, não foi, tem que ser prioridade, não tem. Nós já fizemos, por exemplo, lá na Colônia Sela, chegamos lá, ó, prefeito, a prioridade das prioridades aqui é melhorar as estradas, é a primeira de todas, né? É isso que eu gostaria que a gente pudesse debater aqui e ouvir. A partir desse momento, 19 horas e 19 minutos, fiquei dentro dos meus 20 minutos, então, né? Estou à plena disposição para esclarecer o que vocês entenderam, o que não entenderam, e principalmente para ouvi-los a respeito do que a prefeitura pode ajudar a melhorar a vida de cada um de vocês, transformando a cada dia um dia melhor. Tá certo? Está à disposição o microfone com a Isabel, essa moça loirinha que está ali, camisa cinza. Quem quiser, pega o microfone e fala. Professor Lissério. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou aqui morador do loteamento Universidade e represento a região IFAP no Conselho da Cidade. Fui eleito há 2 anos atrás. E esse ano tem eleição de novo. Tá? Eu conversei com o pessoal das escolas, da unidade de saúde, e há 2 anos atrás eu fiz um relatório dessa região aqui e apresentei no Conselho da Cidade, porque a prefeitura autorizou a construção de 3 condomínios aqui, o Sintra Carnes, o Aníbal e o Parque das Andorinhas. E agora que 2 condomínios vão entrar em funcionamento, não vai ter vaga nas creches e não vai ter vaga nas escolas. E o Andorinhas tem problema seríssimo de mobilidade, porque as 2 ruas de acesso não são ruas, são ruelas. Eu mostrei isso, e o prefeito sabe disso, porque ele estava conduzindo a reunião na época. E esse documento também eu divulguei, entreguei para o pessoal aí, e o jornal aqui do bairro do Laurimara publicou esse material. Agora eu voltei nesses locais e conversei novamente com o pessoal para ver o que eles propõem. E daí eu fiz um pequeno documento aqui e gostaria de ler. Tá? Muito bom. Muito obrigado. Na época eu apresentei que a escola Fidelino Machado Santos estava com um problema sério e continua com os mesmos problemas. É uma escola que tem as piores condições entre todas as escolas dessa região. E isso vem ocorrendo há vários anos. E o ginásio de esporte, que na verdade não é um ginásio, é uma área coberta, está em condições de abandono, né, pela aparência. Então a proposta é a seguinte, prefeito. Que a escola Fidelino Machado Santos seja construída completamente. Não seja só reformada. Porque se reformar vai ficar um puxado do puxado e do puxado. E que incorpore nessa escola biblioteca, refeitório, espaço de convivência, ginásio de esporte, que uma parte está lá, auditório. Né? Não se justifica, por exemplo, encaminhar recursos para o conselho gestor para fazer mais uma reforma da reforma. Porque reforma, no conceito do PPA, não incorpora, né? Porque PPA é planejamento de longo prazo, reforma é coisa do cotidiano. Né? Então, essa é a proposta de que a Fidelino seja refeita completamente, seja um projeto novo e que a prefeitura discuta com a comunidade, encaminhe, inclusive, o projeto para o Ministério da Educação para arrumar recursos, para que realmente se faça uma escola nova. Aproveitando, obviamente, a estrutura que está ali, que for possível, mas a partir de um novo projeto. Senão, a gente vai remendar tudo de novo. A escola Jardim do Lago já apareceu alguma coisa ali. Eu fui lá, conversei com o pessoal da gestão. A escola atende 1.058 alunos. Da primeira à nona série. E é um espaço construído há muito tempo, né? Pelo menos há 20 anos. E a proposta que o pessoal tem lá, e devem apresentar na secretaria, mas já estou antecipando aqui, é que eles querem, ou pelo menos a discussão que me passaram, um novo plano diretor para a escola. Porque é uma escola extremamente grande, ela tem problemas de concepção, né? Tem espaço lá construído de madeira, há muito tempo, velho, né? E eles entendem que a escola precisa de um novo plano diretor, também uma biblioteca, porque o espaço está improvisado, numa casa de madeira, não protege nada o material, não dá espaço. Um auditório, refeitório, espaço de convivência, conceber a escola como um todo, e não apenas mais um puxado, certo? Então, essa é a ideia. Claro que sempre pensando no PPA. A Ciro Sosnowski é a escola que tem uma nova concepção recente, só que ela é para ser uma escola integral. Mas de todas as turmas, tem 4 turmas da primeira à nona série. E ela só tem 4 turmas integral da primeira à quinta. Uma turma de primeira à quinta série apenas de ensino integral. Ela não é toda integral, como era a ideia anteriormente. Tá? Agora, com o espaço que antes era da creche, que passou para a Vila Esperança, abriu aquele espaço lá que eles estão reformando, né? E vai entrar espaço para ampliar o atendimento dos alunos. Então, o Ciro Sosnowski é uma questão de concepção também, para ver se é possível ampliar o ensino integral. No caso aqui deixa eu ver aqui. Quanto aos CIs, né? Os CIs nós temos aqui 4 CIs que foram novos, né? Que é o Criança Feliz no Vila Esperança, que saiu ali do Sosnowski. Atende 352 crianças, é um espaço novo, o pessoal está feliz, né? Está bem, é um espaço novo, muito bonito, uma nova concepção de educação, etc. A Ciranda da Criança no Jardim do Lago atende 600 crianças e tem uma demanda de mais de 150. Também é um espaço novo, só que a escola usa 6 salas acima, no segundo piso do CI. Se fosse ampliar a escola ou coisa parecida assim, quem sabe abre mais espaço para o CI. O Colindo Sol, recentemente, foi inaugurado uma nova CI, também novo. Né? E no loteamento Alice, um acordo com a imobiliária, né? Também é um CI novo para 120 crianças. Tá? Bom, aí é o seguinte, onde é que está a discussão de CI? Aqui no Fedelino, eles atendem 50 crianças, 25 de manhã e 25 à tarde, mas não tem CI. É um atendimento, digamos assim, emergencial. Com esses novos condomínios que vão começar a funcionar agora, maio e junho, então, em agosto, vai ter muita gente procurando vaga e não vai ter. Tanto para o CI, como para as escolas. Além, obviamente, das demandas que já tem por aí. Então, a proposição para essa região aqui, segundo esse pessoal, é que a prefeitura coloque no PPA a indicação de mais um CI nessa região. Certo? Para atender essa região aqui, porque já os que têm, embora novos, eles não foram ampliados, não se criou novas vagas, foi apenas substituído o espaço antigo pelo novo, e agora tem mais gente vindo aí, então não vai ter vaga. Então essa é uma demanda importante pro PPA. Quantas unidades de saúde, já apareceu ali, né? O posto de saúde da família, só que a obra parece que está parada, não sei o que está acontecendo lá, porque a previsão é para ser inaugurada agora em setembro, né? Pela placa que está lá. Do Jardim do Lago? É do Jardim do Lago. Não inaugura em setembro. E daí não sei qual é a previsão. Então, desse ponto de vista, é só uma questão de aguardar a inauguração desse novo espaço de saúde ali. Aqui na IFAP, né, a unidade de saúde ali não está conseguindo mais atender a demanda. Eu fui lá agora conversar com o pessoal, fui ontem e tal, e sempre tem fila. O espaço é muito antigo também, embora na época e até pouco tempo atendeu bem. Para os 24 horas atende a população, mas o espaço é muito apertado, né? Então tem que pensar numa ampliação dessa unidade. Essa é a proposição. Então, aqui na área de esporte e lazer, né? Aqui no esporte e lazer nós estamos encaminhando uma proposta que já vem da discussão que a gente tem fazendo com a prefeitura, que é a cessão de uso da área institucional dos loteamentos Alice e Universidade. Nós estamos criando uma associação lá, estamos conversando com as lideranças e com os moradores, e é uma questão de 2-3 meses, aí a gente deve fundar essa associação para daí encaminhar com a prefeitura para a sessão de uso, conforme a gente já combinou. Então, para isso, eu estou passando aqui uma cópia do estatuto. Certo. Uma cópia do estatuto que ainda está em análise. Certo. Para que a Procuradoria analise, para ver se está de acordo, se encaixa nas regras do município, da sessão de uso, depois de utilidade pública, depois de convênio, essas coisas todas, para ver se esse estatuto atende os requisitos legais. Para que depois a gente encaminhe tudo lá na Câmara de Vereadores, encaminhe os convênios, a gente quer fazer convênio com as universidades e outras coisas, receber recursos, prestar conta, etc. Então a gente quer saber que o senhor encaminhe com a Procuradoria para ver. Né? Bom, obrigado. Com relação ao saneamento básico, a gente sabe que a Casan é concessionária, aí não sei qual é a previsão que tem de quando sairá esgoto na região IFAP. Tem ideia? Então, essa é a nossa proposição de saber. Está no plano, no nosso plano assinado ano passado com eles. Né? Para quando viria essa possibilidade de ter uma rede de esgoto na região aqui. Tá? Saneamento básico. Na questão da segurança pública, a gente tem nos bairros da cidade toda uma iluminação muito ruim, uma iluminação muito fraca, é uma iluminação antiga. E com as novas tecnologias aí, qual é a possibilidade também de pensar uma nova iluminação, um projeto de iluminação, tem recurso no governo federal, através da TIP e tal, tem recurso para isso, segurança pública, né? E aí, nova tecnologia de lâmpadas, etc. e tal. Então, é uma possibilidade, incluindo o PPA, a ideia de, principalmente nas regiões onde tem mais problemas. Com relação ao meio ambiente, a proposição aqui é que o município encaminhe, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o uso dessa área que atrasa, essa área no final da Vila Esperança, ali, que é um mato, para a gente cuidar do mato, fazer um trabalho ali com as universidades, com as escolas, com as lideranças comunitárias, porque é uma região importante. Na questão da mobilidade, que é o plano de mobilidade, e que nós discutimos no Conselho da Cidade, a posição é a seguinte, no plano de mobilidade incorpora aqui na região IFAP o terminal e uma ciclovia. Só que no plano está previsto, o prazo máximo é 10 anos, já passou um, então falta 9. Qual é a possibilidade, prefeito, de antecipar esse prazo? Né? E a ideia, a justificativa de antecipar esse prazo é que o plano foi encaminhado quando o senhor foi eleito vice-prefeito. Agora o senhor é prefeito. Seria interessante, quando o senhor terminar o seu mandato, entregar para nós essas duas obras. O que o senhor acha dessa proposta? Certo? É isso aí. Essas são as propostas. Bom, obrigado. Tu vai me entregar esse aí, professor? Não. Isso, aí fica bom. Aí está escrito. Essa é... Muito obrigado. Essa é a verdadeira função do conselheiro. Para quem não se localiza, né? O professor Licério foi eleito conselheiro ali no... Eu, se não me engano, foi no Colato, né? Colato. E foi eleito conselheiro. O que, que ele fez? Sabendo dessa reunião, ele foi ao entorno da onde ele é o conselheiro e foi querer saber para saber como é que está. Domina o assunto, quer dizer, sabe que tem creche nova, mas sabe que tem creche velha, né? Sabe que tem solução nova no posto de saúde, mas também quer saber por que não tá, a obra não andou. Sabe que tem o plano de saneamento, quer saber se pode... Essa é a verdadeira função do conselheiro. Né? Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado. O professor Licério, ele é também professor da universidade, né? E tem esse viés comunitário. Mais uma vez, quero te agradecer pela contribuição. E está entregando um documento, inclusive, né? Que já pode ser motivo da fala de vocês, porque aquele rol que ele está entregando é as prioridades, né? Depois de ouvir todo mundo, eu dou a resposta naquilo que foi indagado aqui. O microfone está à disposição. Já vai lá. Aí. Boa noite a todos. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite. Eu sou o presidente da Associação de Moradores aqui, né? Então, vim representar o povo do bairro. Como vim representar o povo do bairro, despediram, nós juntos falamos de agradecer ao prefeito pela drenagem que foi feita ali, o Gringo, o Max, trabalharam junto, né? A drenagem saiu hoje, se nós fôssemos fazer, eram uns 15 mil reais, né? Nós não tínhamos condições, daí está... Agora vamos inaugurar o campo já, esse mês que vem, né? Está tudo certo. Então, agradecer ao vereador Adão, que meio ajuda nós aí também. o Carar, o nosso subprefeito, que está ajudando já, chegou aí, já está ajudando nós, está ficando bom. Então tá. Daí nós temos umas coisas aqui para pedir do nosso bairro aqui. É, referente ao coberto do ginásio. Ele já aparece ali, né? Naquela... Já aparece. É, ele chove dentro, né? E aqui nós temos o problema que faz falta uma faixa de pedestre aqui nessa rua. Que a pesada do colégio sobe e vão pelo matinho e saem lá no colégio. E outros é então. Na rua que passa aqui na frente ou na do lado? Não, nessa aqui, que passa nas duas, é ali. Naquela da Beija-Flor com a Bandeirantes. Você tem que anotar aí que. Uhum, daí tá. Daí os pare, onde tem pare, assim tá tudo apagado já. Se viesse pintar, já pintava esses aí também. Nessa. Qual é o outro aqui que foi pedido? Câmara, temos uma câmara ali que foi dado um acidente, bateu e não foi colocado mais, não sabemos por que motivo, né? E daí se conseguisse colocar mais outra aqui, até botaram fogo nas lenhas, que nós ia assar o costelão ali. Quase pegou fogo no ginásio e deu um estrago. É, daí então, a câmara, se for possível, também nós estamos pedindo. E se for possível, umas três cargas de brita para nós esparamar aqui em roda do ginásio, que sumiu já. E agradecer o trabalho do senhor que está fazendo por nós aí, nós estamos ajudando, e os vereadores, o Cararo começou bem aí com nós aí, vamos segurar ele aí um tempão. Ele que se mexa. É. Mas então tá, obrigado. Tá bom, obrigado. Esse é um típico pedido que não vai para o PPA, né, gente? Só para a gente se ajudar. O que vai para o PPA, por exemplo, é um colégio novo, né? Uma faixa de segurança, uma brita que possa ser entregue para a comunidade. São coisas que a gente vai no decorrer do ano fazendo, né? Então, por isso que é bom ouvir, porque aí o Carraro já... As meninas anotam lá, depois vai um... A câmara de monitoramento. Essa câmara aqui deve ser da polícia militar. Então, vai um ofício do prefeito pedindo para a polícia militar tomar providência, porque eu estive aqui e vai uma ata nossa junto. O comandante olha, meia nossa, né? Ofício do prefeito, ata da comunidade, eu tenho que me mexer, né? Se nós estivéssemos no lugar dele, nós ia fazer isso, não ia? É o que ele faz também. E é assim que a gente vai melhorando, né? Uma coisa é fazer um colégio novo, que tem que ir para a lei nos 4 anos. Outra coisa também, nós não podemos se descuidar da faixa de segurança, se descuidar da água que... Ah, mas arrumamos a drenagem lá, fizemos academia, mas ainda continua chovendo. Vamos lá, vamos passar um silicone aqui, vamos ver o que dá para fazer, né? Boa noite. Boa noite. Eu sou moradora do bairro Tiago, moro na rua Inambu. E é bom ter o senhor aqui conosco hoje, porque por várias vezes tentei conversar, tentei marcar reunião e nunca consegui. Então, comigo? Isso. Fui até lá na prefeitura, nunca o senhor estava à disposição, é pelo menos o que me respondiam, né? Então, hoje estamos aqui para ver que consigo resolver o problema do final da rua Inambu, que está completamente abandonada. É uma rua sem asfalto, sem tubulação, sem nada. Não tem energia na rua, é uma rua bem complicada. Aí trouxe umas fotos de quando chove, da frente da minha casa, a situação que fica. Até isso aqui eu quero deixar para o senhor. É uma área irregular? Oi? Não. Pago IPTU, é legalizado, tem que pagar imposto, e é bem carinho, né, os IPTUs. Então, gostaria que desse Quanto que a senhora paga de imposto? E nós pagamos 500 e pouco de IPTU. Para mim, é bem caro. A senhora mora na frente dessa rua? Eu moro na frente dessa rua. O seu lote é de frente para essa rua? O meu lote é de frente para essa rua. É o último terreno da rua Inambu. Certo. É o meu terreno. E está lá. Foi feita a tubulação até um pedaço e largaram ali e não acabaram a tubulação. Já fui várias vezes na subprefeitura, está desde do ano passado, desde os 4 anos atrás. Estou indo lá, falo com um, falo com outro. O pessoal vai ali, olha e não dão resposta nenhuma. Até hoje tive a presença do Cararo, que foi lá, para olhar também, que espero que olhem e resolvam, porque para ir lá olhar, vai muitos, né? E é uma coisa simples de ser resolvida, porque o final da rua não é lá onde que tem o calçamento, o final da rua termina no meu final do meu terreno. Então, eu gostaria que a tubulação passasse na frente da minha casa. A sua casa está do calçamento quantos metros? Tem 3 terrenos depois do meu. Uhum. E o calçamento foi até 3 terrenos antes? Antes, que é o de esquina, e parou ali. Certo. A tubulação parou ali também. Então, quando chove, alaga tudo. Imunda essas casas para trás aqui, essa rua é de asfalto, a água invade as casas para o lado de cá. É uma situação bem delicada aquela rua ali. E é a única rua que não tem asfalto, não tem calçamento, não tem nada. Se tu ir lá amanhã, está virado um matagal, está virado em lixo, está abandonada aquela rua. E é uma vergonha, porque por ser dentro do bairro FAP, a única rua está naquela situação. A rua de cima que dá a passagem para o matinho ali é tudo asfaltada. E aquela rua ali não tem nada. Então, eu gostaria que desse atenção mesmo, porque é coisas de anos, não é coisas de ontem, certo, que está ali. Até o Cararo foi lá hoje, olhou. A senhora mora lá desde quando? Ali o terreno faz tempo que eu tenho, mas faz 4 anos que eu estou morando ali. 4 anos. Então, é coisas de abrir a vala, abrir os buracos e continuar com o tubo. Só isso. E se for preciso fazer asfalto, a gente vai pagar pelo asfalto, porque a gente quer. Eu quero ter o prazer de fechar o meu terreno, poder pôr um paver na frente do meu, da rua, ajeitar o meu terreno, porque o meu terreno está completamente abandonado, porque tudo que nós fizemos, a água vem e derruba. Então, não tem o que nós fazer. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, que fossem lá e dessem uma atenção para aquele pedacinho de rua, né? Porque é um direito nosso isso, né? Claro. Então, aquele pedaço de rua ali está completamente abandonado. Nós temos filho pequeno, os moradores têm filhos pequenos, aquela vala é alta, tem poço fundo ali, que está sempre escorrendo água de cima, né? Porque desce a rua. Então, é uma situação bem precária aquilo ali. Eu gostaria muito que desse uma atenção ali, que resolvesse o problema para nós, porque é tão simples, né? É tão simples mandar a patrola vir, abrir e continuar o tubo para cá, não tem problema nenhum. Então, é gasto com tantas coisas, é dado tantas prioridades, que nem o senhor mostrou ali. Eu gostaria muito que a nossa rua fosse uma das prioridades. É isso que, senhora, isso. Por isso que a senhora está falando e vai ser, entendo. É isso aí, muito obrigada. Bom, pois não. Essa senhora aqui. Já vai para a senhora aí. Boa noite, prefeito. Boa noite. Eu sou morador aqui do Budanese, né? Moro aqui. Hein? É só falar pertinho. Assim. É, sou morador aqui do bairro Budanese, né? E eu queria falar sobre essa rua aqui que foi feito asfalto novo. Não foi colocado quebra-mola ainda. Já deu 3 acidentes graves ali, que destruiu 3 carros, né? Então, é um perigo isso, né? Então, tinha o quebra-mola? Tinha quebra-mola? Não, eles fizeram asfalto novo aqui nessa rua. Tá, mas tinha antes quebra-mola? Não. Tinha um lá em cima, perto da... Sim. Feito de pedra. Assim, de, né? Pedra. Daí, depois que botou asfalto, aumentou a velocidade. Não tem mais nada. Aumentou a velocidade. Fim de semana aqui é uma rua de autódromo, né? O pessoal corre, quase se mata, né? Daí, outra coisa também, aqui nós temos precisando de umas lâmpadas em frente ao salão aqui, que está apagada, morta, né? Já faz uns 6 meses mais, né? E aqui nessa rua do mato ali, tem lâmpada que passa o dia inteiro, semana inteira, um mês inteiro ligada, né? Isso é nós que pagamos, né? A gente paga essa iluminação. É verdade. Né? Essa aqui é a rua Santa Paulina. Sim, aqui sobe. E com a Bandeirantes aqui, né? Uhum. Então... Ali está faltando uns quantas lâmpadas e manutenção dessas que estão querendo queimar, porque elas estão sempre ligadas, né? Uma hora ela acaba, né? Sim. Era isso. Tá bom, muito obrigado. Sempre que vem o asfalto, né, vem sempre o pedido de lombada, né? Boa noite. Boa noite. Eu tenho que agradecer ao que foi convidada. Eu sou a síndica do Citra Carnes 2 ali em cima. Boa então, noite. O problema que a gente tem é o problema de falta de vaga também, que podia ter bastante período integral e as crianças estão só meio turno, né? Como o ano retrasado que a gente veio morar, a gente demorou para conseguir umas vagas de creche ali. Então, agora esse ano, dia 6, eu acho que tem a entrega do outro de cima, né? E vai ter o mesmo problema. Então, seria um dos problemas que nós estamos. Outro que a gente tem ali, depois de 2 anos, a gente conseguiu colocar a portaria 24 horas. Só que, então, agora vai ter o Cada carro vai ter sua vaga certa, não tem mais como entrar carro de visita, vai ter muito carro para fora. Então, o que a gente gostaria de uma câmera que filmasse tudo ali? Porque a gente não tem, o condomínio já colocou câmera, mas não temos aquela na frente, né, que possa pegar mais os carros, porque a portaria fica mais para dentro, né? Então, vai ficar muito caro ali, acessível ali. O que a gente tem também, o problema que nós tivemos ali, e sempre, cada vez que liguei na prefeitura ali, sempre fomos atendidos, a gente tem o problema de imóveis. O pessoal está se mudando e veio com aquele imóvel meio velho, e daí, lá numa certa altura, já perdeu a metade, então, eles estão colocando o depósito na frente. Uma vez por semana, eu ligo na prefeitura, é recolhido, só que a gente precisava alguma coisa para determinar aqueles imóveis lá, que todo o condomínio, quem passar ali, sempre está olhando, o condomínio está cheio de imóveis velhos na frente, porque não tem como... Não, a senhora, tem um depósito. A senhora sabe quem que bota os móveis? O pessoal do condomínio mesmo. Mas não pode, né? E daí como é que nós o pessoal, uma classe meia... Se cada guarda-roupa botar, o prefeito tem que buscar, eu não vou fazer outra coisa, gente. Tá, mas o que a gente queria? Uma sugestão, assim, que tivesse um local, então, para o pessoal só, aqui no bairro. Deixa eu só atualizar aqui. Gringo ainda está funcionando lá o nosso recolhimento dos containers lá, tá? Nós temos, isso aí faz um ano que está funcionando, foi em abril do ano passado. Nós botamos 90 dias, aí fui deixando. Tem que pegar, botar numa caminhonete e levar lá na prefeitura, lá em cima, no Quero Quero. Televisão dá para levar, móveis. Leva lá que a prefeitura vai dar um destino. A prefeitura... Tem que avisar, nós vamos ter que começar a multar as pessoas. Não pode pegar um guarda-roupa e botar na rua. Sim, eu concordo que tem que multar, só que ali, como já tem bastante regimento, Sim. É muita coisa. O pessoal acaba colocando, porque não tem, o pessoal ali não tem condições de pegar. Vamos pagar um frete de 15, 20 reais para levar o móveis lá no fundo. O que a prefeitura faz? Ele recolhe, conforme tem pedido, é recolhido. Só que agora vai aumentar, agora tem mais um condomínio de 248 apartamentos. Aí nós temos um problema sério ali. Mas vamos pensar uma solução aí. Pelo menos um container, alguma coisa assim. Mas que não tivesse. não tem como botar. Veja bem, não, eu quero aproveitar esse. Não é não ter espaço. A prefeitura não tem a obrigação, gente. Não tem como nós irmos na casa de cada um e ver. O senhor tem um sofá, tem. A prefeitura recolhe o lixo orgânico. Uhum. E o lixo reciclável, ela também recolhe para dar a mão de obra, para entregar para quem vai reciclar. Que é as associações que daí metem a mão na massa mesmo. Agora, nós temos uma solução. Precisou, ó, não tem, esse banco aqui não me serve mais. Bota no Fusca, leva lá na prefeitura, nos serviços urbanos, e bota dentro de um container que a prefeitura vai levar. Eu não divulgo muito isso, porque se todos os 110 mil moradores de Chapecoense, 110 mil casas, começarem a fazer isso, eu vou ter que parar, porque isso não é obrigação da prefeitura. Cada um que produz, ele tem que achar o jeito dele, né? Tem que desmanchar o guarda-roupa, botar na churrasqueira, dividir em tabuinha, fazer um troço para a comunidade, fazer um costelão, por exemplo. Tem que, porque isso aqui tem valor, né? Então, vocês têm, a senhora, como síndica, tem que nos ajudar. Essas reuniões servem para ouvir e para vocês também entender o que nós podemos e o que não podemos. A senhora trabalha na Aurora? Não, eu tenho uma firma de limpeza. Sim. Mas ali no Sintra Carnes, falou em Sintra Carnes, me veio a Aurora. Né? É porque tem bastante da Aurora Estadia ali. Exatamente. A Aurora, um ano da Aurora, um ano. O orçamento da Aurora, um ano da Aurora, é 12 anos o orçamento do município de Chapecó. É 3 prefeitos. Para vocês verem o tamanho da grandeza, vocês viram que Chapecó não é. A prefeitura para pagar 180 médicos, 2.600 professores, arrecada 688 milhões no ano passado. Para pagar os remédios, para ter 88 estabelecimentos de ensino, 36 estabelecimentos de saúde. Essa é a realidade. Então, quer dizer, se ainda nós vamos ter que buscar um guarda-roupa, eu peço aqui, por amor de Deus, me ajudem. Não tem como. Mas e não tem o como nós... O condomínio, o que vai acontecer se aumentar muito a creche? Sabe o que eu vou fazer? O que o prefeito do Rio de Janeiro fez. O senhor quer o seu filho na creche? Quer. E o senhor tem um carro de 150 mil reais e quer botar o seu filho na creche? Nós vamos começar a pedir a renda do cidadão. Pessoas que ganham mais de 4, 5 mil reais não vão ter filho na creche. O cara tem um carro lá, nós temos o Pequeno Príncipe, tem um cidadão lá que tem um carro de 350 mil reais e está levando o filho na creche. vai chegar o momento que nós vamos ter que escolher entre o filho da Aurora ou o filho do homem dos 350. É, nós ali, o nosso projeto, é a minha casa, a minha vida ali. Pois é. Então já é o pessoal, uma ali população... Ali nós vamos ter que atender. Né? Uma população agora, de renda baixa. Fica na frente da creche olhando, eu já fiz isso. Olhando os carros que deixam os filhos nas creches. Tem carro de 100, 120, 130, né? Quando não mais. Então vai chegar, esse é um problema que nós vamos resolver dessa forma. Vamos construindo, construindo. Quando não tiver mais o que construir, nós vamos pedir o tal de imposto de renda do caboclo. Né? O senhor quer o seu filho? Então me dá o seu imposto de renda aqui. Porque a camisa que o senhor usa custa R$350. Não é possível que o senhor não possa... Né? Mas nós, com uma prioridade de 500 pessoas ali, não tem como fazer um agendamento à prefeitura. Vou colocar o aviso lá na frente. Todas as quinta-feira de tarde vai ter recolhimento de imóveis ali. Não dá para ter 500, uma negociação. A senhora tá, 500 pessoas... 500 apartamentos. 500 apartamentos. É, 2 mil pessoas. Né? Nós temos 210 mil habitantes em Chapecó também. Né? Então, nós temos, por exemplo, recolhimento de galho. Tem lá o... A senhora não pode sair daqui com a palavra do prefeito que a senhora vai ter isso. Não vai ter. O dia que tiver um guarda-roupa lá e o prefeito descobrir que foi o Mário que botou o guarda-roupa, eu vou multar o Mário. Para o Mário aprender que ele não tem que botar. Porque se ele, mais os 210 mil habitantes, começar a botar, nós não temos. Eu não vim aqui para mentir para a senhora, eu vim fazer um papo reto. Sim. Como se eu estivesse lá na sua casa. O lixo orgânico nós vamos recolher, a creche nós vamos ter que dar um jeito, o professor Listério já está pedindo, já está avisando. Né? Os acessos ali eu não tenho mais o que fazer, porque se tivesse hoje, as ruas têm que ser mais largas. Vamos dizer que todo mundo tem que sair de carro na hora lá. Nem vamos imaginar por quê. Mas vamos dizer que todo mundo tem que sair de carro. Será que consegue sair 500 carros lá dentro? Ele não consegue. Pois é, mas agora está construído. Agora sim, nós vamos ter que resolver. Achar a solução. Achar a solução. Então, essa solução do guarda-roupa, do container, a senhora vá com o problema junto, de volta para... Mas um agendamento a gente consegue na subprefeitura? Para ir resolvendo, consegue. Para ir resolvendo... Porque daí eu faço o pedido, eu vou ter que fazer toda semana o pedido, ficar lá... Não, senhora, é um negócio difícil, o que eu estou pedindo, vamos ver se eu consigo ser mais claro. Que não, eu entendi. O que eu estou pedindo para a senhora é que a senhora faça uma carta para os moradores e diga para eles não fazer isso. Porque o prefeito falou que se eles fizerem e o prefeito descobrir quem fez, eles vão receber uma multa de R$150. Aí o que é mais barato? É receber uma multa e ficar pendurado no município? Não pode fazer. Não pode. Não pode entregar um guarda-roupa para o prefeito e buscar. Isso aí a senhora não... Não adianta eu lhe iludir que dá, que não dá. Não posso. Não vou. A lei não me autoriza e eu não tenho como abraçar uma bronca desse tamanho. Então, segue o negócio de agendamento e multa. Tudo bem, então eu vim com 4 coisas. A câmera, é possível colocá-la na frente? A câmera de monitoramento são câmeras de... Eu ia responder depois, mas já que nós estamos sem querer cansar o pessoal, porque o ginásio tem um barulho alto, né? Cansa até o prefeito, imagine vocês, né? Que trabalharam o dia inteiro, que tiveram que batalhar o dia inteiro. A câmera é a polícia militar que faz. A prefeitura não tem câmeras. A prefeitura usa... As sinaleiras, por exemplo, porque ela já botou a sinaleira, ela bota uma câmerazinha lá na sinaleira. Então, onde tem sinaleira, é possível botar câmera. Mas onde não tem sinaleira, quem bota é a Polícia Militar. Vai sair um ofício do prefeito pedindo que a comunidade pediu essa câmera. Né? Para cuidar os carros do condomínio, sabe o que a polícia vai dizer para mim? Não. Nós temos que cuidar a rua, não os carros do condomínio. Entenderam o que é público, o que é privado? Se é para cuidar os carros do condomínio, a polícia vai dizer, o condomínio deve comprar uma câmerazinha e botar. Quanto é que custa uma câmera hoje para monitorar tudo isso aqui? Vamos dar um tiro para cima aí, R$250. Uma câmera para botar aqui, protegida, que ela enxergue tudo esse ambiente. Né? Agora, uma câmera grande, como tem aqui, custa R$5.500. Né? Então, se nós, eu vou fazer um ofício pedindo que a rua que tem no condomínio, que a senhora vai me dar o nome, está pedindo. Porque se eu pedir para o condomínio, a polícia vai dizer, não, para o condomínio, cuida o condomínio. Né? Nós vamos cuidar da rua e a polícia cuida. Então, vai um ofício do prefeito. A, essa câmara aqui foi um ofício do Zé Caramori que fez, que instalou. O ofício do prefeito é forte, mas não resolve tudo. Vamos esperar. É, ali a gente tem o céu, tem os dois condomínios, rua isso. Estreita, um carro para cá e um para lá. Então é. Aquilo aí ali é um pouquinho do problema, né? Então, a parte do colégio fica com a falta de creche, então fica. A creche nós vamos resolver. Sei o que vocês vão resolver. E o calçamento também para o nosso condomínio, que a gente já foi atrás, mas daí não foi resolvido e coisas assim. Dentro então, tem... do condomínio? Não, isso aí não, né? Claro. Agora começamos a conversar. Para o lado de fora. Para o lado de fora, onde a rua pertence para a prefeitura, que a gente está puro buraco, os vizinhos, quando não tem como nós passar, eles põem um pouco de material lá que está sobrando e a gente está passando desse jeito com aquele calçamento ruim. Há algumas condições? Não, condições, a senhora está me pedindo para asfaltar em cima do calçamento que dá acesso ao condomínio. Sim, porque é não tem. É do lado do céu. É do lado, é na frente do céu, vai passar na frente dos condomínios e na frente do céu. É uma rua ali. Aquela rua não está no projeto dessas... Como é o nome daquela rua ali? Eloy Ferreira de Souza. Ela está nos 16 trechos no primeiro já? É. Aquela rua, a programação já era para estar asfaltada, só para você ter uma noção. A empresa que ganhou de 16 trechos asfaltou 6. Por exemplo, asfaltou parte da Beija-Flor, asfaltou a Gávias. O Laurimar não estava aqui? Está ali ele. Asfaltou a Quilombo, asfaltou lá perto da Uno. Violeta, não? Como é que é o nome da rua lá? Margarida, não? Enfim, de 16 trechos, essa está. Eles estão me ajudando aqui, o Adão está me dizendo que essa rua vai ser asfaltada. O dinheiro está no banco e a empresa não conseguiu fôlego. Hoje em Chapecó tem 4 empresas fazendo asfalto. Uma delas não conseguiu, não sei o que aconteceu. O contrato termina em junho, nós vamos licitar novo ainda esse ano, já deve ter notícia. Eu não estou pedindo prioridade ali, mas pela quantia de ter carro que tem, eu acho que seria uma das primeiras, né? Não sei como é que vai a parte ali, né? Mas, tipo, tem 50 moradores ali, são 500 moradores, então acho que seria uma força maior para pensar em dar uma mão para nós ali também. Claro que todos querem, né? Só que ali se conseguisse, o Adão conseguisse ponhar o Adão e temos mais o nosso candidato ali, ó. Para nós, para dar uma forcinha para a comunidade ali, né? Que nós estamos ali sofrendo com aqueles buraqueiros, né? Eu imagino. E eu, em nome do condomínio, eu agradeço a todos que deu para resolver essa parte. Eu também acho que foi, não tem muita coisa para fazer. E o pessoal, para pegar e levar esses móveis, vão ter que se desfazer como pode, porque para nós pegar esses serviços urbanos, fica lá no passo, lá em cima, no Passos Fortes, eu acho que é, né? Então é uma viagem, então a gente vai ter que dar um fim nisso aí mesmo. Então, da minha parte, eu agradeço a comunidade. Valeu, obrigado. Mais alguém? Pois não. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, nós temos no Jardim do Lago um grande problema que é a entrada do bairro. Né? Não precisa muita coisa, uma pintura já ajuda. Um semáforo, se for estudado... Não sei como é que é o caso, mas é bem difícil em horário de pico entrar e sair do bairro. Né? A gente não sabe se são duas faixas de saída ou se são duas entradas. Seria bom que ficasse definido. Na primeira reunião que a gente participou no Jardim do Lago, senhor prefeito, a gente havia comentado que nós estamos com falta de professores na área de cultura. A gente não tem acesso à questão cultural no nosso bairro. E esporte. Até lembro que o senhor comentou que, de repente, conseguiria dar um jeito já no final do ano. Né? O bairro é grande, tem muitos moradores, a grande FAP é grande, nós temos o CEL aqui, que funciona muito bem. Né? Mas, nesta região, seria interessante... Eu dei aula, voluntariamente, lá, no período de um ano, de teatro. Eu sempre trabalhei com teatro minha vida inteira. Eu tive trabalhando... Um dia por semana, 164 alunos. Né? É muita gente querendo fazer aulas, né, na questão artística e no esporte. Seria interessante que esse povo fosse assistido. Né? Então, meu pedido vai nessa direção. Questão de lazer, a comunidade até se organiza bem. A gente está tentando fazer uma pista de caminhada ao redor do campo, né? Seria interessante que a prefeitura fosse parceira nesse sentido também, porque que nós temos o nosso centro comunitário é bem organizado. A gente tem a questão da água, que gera valores, e a gente acaba investindo no nosso bairro. Mas seria interessante que fôssemos assistidos com a questão cultural e esporte, né? Também acho muito importante, porque nossas crianças estão lá jogadas, eu tenho que levar meu filho para outro espaço se eu quiser que ele participe de uma aula assim, né? Obrigado. Obrigado. Só, por favor, se identifica para... Meu nome é Unar. Pode ser para ela, só para a gente ter o nome aqui, né? Adão Teodoro. Quero dar uma boa noite a todos, cumprimentar o nosso prefeito, a equipe de governo, todos que apresentam, a imprensa escrita. Isso é muito importante, se dá força para o nosso bairro, né, prefeito? Nosso bairro tem bastante pedido, porque é normal. O crescimento do bairro é em Passo Longo. No seu governo tem feito muitas obras muito importantes aqui no nosso bairro, mas ainda tem algumas solicitações que são pontual. Eu vou só reforçar o pedido do professor Licelli da creche no loteamento Tiago. Isso é de muita importância por os condomínios que estão se instalando aqui. Imagina, daqui 3-4 anos, então vai ser uma calamidade a falta de creche. Já isso é um pedido da população diária. Tá? Alguns pontos principal do bairro, a rua Cunha Porã com a rua Curruíra é muito perigosa, a rua Curruíra com a rua Beija-Flor, alguns pontos que foi melhorado, foi feito asfalto novo, então é trechos que a população nos cobra muito. Cada acidente que ocorrer na rua Cunha Porã, eu moro próximo, eles batem na minha porta. Então são fáceis de resolver e resolve muito a situação das pessoas quando se envolvem em acidente. Teve um acidente no dia de hoje, de manhã, até na rua Cunha Porã, com a rua Curruíra, e o cara quis dizer que eu era culpado. Eu não estou dirigindo para ele, não tem como eu assumir a culpa. Mas ele foi lá em casa. Então, mais do mais, o bairro está bem assistido. Até hoje, eu acho que foi o único prefeito que veio antes da eleição e depois da eleição mostrar a sua cara para as pessoas. Então, isso aí nós devemos muito respeito hoje com o prefeito que vem no bairro com toda a coragem, com a sua equipe de governo. Quero agradecer a alguns secretários que já me atenderam. O Itamar, já tive contato com ele, um atendimento rápido, resposta rápida, o Gringo, o próprio Carraro. Alguns a gente ainda não teve esse contato. Mas é isso que o governo precisa, é um time que trabalha junto. E é isso que está acontecendo, prefeito. Então, obrigado pela sua equipe de governo que o senhor montou e dessa forma quem vai ganhar a população. Nós só temos a agradecer ao senhor por estar aqui no bairro, mostrando a cara. O senhor podia estar em casa essa hora assistindo na televisão, mas o senhor está aqui nessa hora. Muito obrigado. Obrigado, Adão. O Adão falou porque ele mora aqui. Ele não falou porque ele é vereador, ele falou porque ele mora aqui. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. A minha fala vem em acordo tanto do Adão, tanto do professor Licério. O parque, nós somos futuros moradores do Parque das Andorinhas. Tem as duas vias de acesso, são ainda de nem calçamento, é cascalho. E a questão das creches, vai ser 364 famílias, então só reforçando o pedido, e também a questão do transporte público, porque de 70% a 80% dos moradores são das agroindústrias do município. E como o condomínio ele é no final do bairro, não tem acesso próximo do transporte, os pontos de lotação. Então, um pedido, se o prefeito puder nos ajudar, nos auxiliar nesse ponto. Já vou te responder. Obrigado, viu? Professor Euclides. Boa noite, prefeito. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu estou representando a escola do Tiago, Fidelino Machado Santos, que trabalha ali. É minha escola de origem, desde 95, estou ali nessa escola, 22 anos, praticamente. Essa escola foi construída em 92, 6 salas de aula, e ampliada em 2003. Aquelas salas mais altas foi ampliada em 2003. Tem um CI improvisado lá desde então, desde a sua construção até hoje está essa improvisação lá. Tem uma sala de aula improvisada e foi reformada em 2005, 2006, não lembro, acho que de 2006. O Rampanelli era o presidente, não sei se ele está aí. Em 2015, voltou para a reforma. E essa reforma não acabou até hoje. Está parada. Tem uma betoneira lá incomodando, alguns blocos. A tinta a professora usou, a diretora usou para fazer alguma pintura de quadro, mas está lá. A reforma não acabou. Então, quanto esse... essa reforma e essa ampliação, que é urgência, nós temos, está prensado, essa escola, essa parte que foi construída em 92, eu costumo dizer que era construída escola para pobre, né? Pobre vai em qualquer lugar, ela só tem vitrô num lado que é vasculante, e o outro é fechado. Então, uma quentura que ninguém aguenta lá dentro, né? 30 crianças lá dentro, um barulho infernal, e não tem ar-condicionado. Qual a solução? Não sei. O prefeito está aí. O professor Lissério já deu, quando ele falou aqui que ia fazer uma nova escola. Sim. Ginásio é uma tragédia. Criança cai, se machuca, se esfola todos os dias. Isso não tem um santo dia que tem criança machucada. E o outro ponto de pauta que eu tenho aqui é a questão da merenda escolar. É muito ruim essa merenda. Gostaria de saber até quando vai essa NutriPlus na licitação. Até, licitou em 2005 e vai até quando isso? Porque é muito ruim. Eu duvido que vocês comam a merenda que tem lá. Eu duvido. Porque as crianças, mais de 50% da comida que é feita é jogado fora. Todos os dias. Então, assim, prefeito, acho que dá uma olhada nessa NutriPlus, que é uma... Não sei até quando vai, quem licitou, sei que não foi a tua gestão, foi bem antes, mas está ali para ver. Obrigado. Quando você faz um processo licitatório, você não escolhe quem, né? Mas o cardápio, sim. É. Eu já comi a merenda, não acho tão ruim, não. Professor, o professor Euclides é aqui do Jardim do Lago, né? Sempre tem esse espírito muito crítico e larga umas coisas assim que parece que vão semeando assim como... Vamos lá. Boa noite, então. Boa noite. Eu vou só dar uma reforçada na nosso amigo aqui da Beija-Flor aqui, né? Já um ponto ficou crítico porque o pessoal está pisando forte, né? Está andando só de sapato aí, né? É um quebra-mola a solução, né? É. Eu só gostaria de vocês como são meus... cidadãos, né? Nascido aqui ou não, né? Eu, no meu caso, não sou nascido aqui. Vocês sabem que tem uma rua em Chapecó que não tem nenhum quebra-mola. Vocês sabem qual que é essa rua, não? A Beija-Flor, não tem nem? Não. A maior delas. A Getúlio Vargas. Ela tem 25 metros de largura, 40 metros de largura, mas tem o canteiro. Parece um aeroporto, assim, né? Não tem nenhum quebra-mola. Compensação, a 7 de setembro, lá onde mora o Mário, fizemos asfalto, tem que botar um quebra-mola junto com o asfalto já, porque eu não sei o que, que acontece. As pessoas ficam loucas nos bairros. E lá na Avenida Getúlio Vargas, ninguém fica louco. E a Getúlio tem, não é a Getúlio do centro, porque ali no centro tudo bem, que está cheio de sinaleira, né? Mas tem a Getúlio da parte norte lá, dá para aterrissar um avião. Tem nenhum quebra-mola e nenhum pedido. Então, só para vocês verem como é que é, as pessoas parece que ficam, é uma falta de... Não sei o que, que acontece. Mas não é só na Beija-Flor. Acontece na Araras, na antiga Araras, acontece lá na 7 de setembro, por exemplo, o pedido do... pedido do Paraíso é... Foi feito o asfalto e já quer o quebra-mola, porque os caras ficam loucos, descem voando, como deve ser o caso aqui. Mas isso aqui nós vamos resolver já, o gringo já vai junto com com o Carraro e com a Luciane, eles vão fazer o projetinho. É, e daí já anunciei a pintura, né, de faixa de travessia na rua. É que elas estão tá em obras, né? É, eu acho que é isso. E eu não vi ali embutido que o ano passado eu pedi para, assim que terminasse essas ruas que tinham feito o asfalto, estava no planejamento, né? Nós concluímos o bairro Tiago e Juliana ali, de asfalto, aí já colocaram no PPA, né? Eu não vi ali. Qual rua? Todo o bairro, Tiago e Juliana, aqui no alto, aqui. Vai ficar pouco, só um miolinho ali em cima. Mas é qual as ruas ali, tu lembra? Ah, ali tem a rua Inambu. Inambu. Inambu e Adamus. Não, é um pedacinho, né? Vai ficar ali. Inambu, a Canários tem. Não, um pedaço da Canários não tem. Tu tá dizendo é um entorno do Juliana com... Isso, ali. Vai ficar um miolo assim. Tá ali. Certo. É, e o resto já tá certo ali do colégio, certo? Tá bom. Beleza. Obrigado. Nós estamos caminhando para o final. Não vejo nenhuma manifestação mais para falar. Vocês têm aí os nomes, não? Bom, eu quero... O professor Licério, ele fez aquele documento, foi resumidamente, mas ele nos entregou, né, o documento, demonstrando algumas questões que são para 4 anos mesmo. Né? Já exaltei aqui a qualidade do professor Licério. Então, eu posso admitir que aqueles ali são as prioridades do bairro, o novo colégio, o novo ginásio, né? Aquele documento do professor Licério está resumido aqui, que a Suzana está nos dando uma mão. A construção completa da Fidelino, então. Nós temos um projeto padrão, que é um projeto que daí tu adapta ele. Né? É um exemplo da creche do Jardim do Lago, o exemplo do colégio do Pequeno Príncipe, que aí você só aumenta ou diminui, só amplia, né? Que é um padrão moderno, né, com circulação ampla, né, para pessoas, para crianças, para professores, para a comunidade escolar, com bastante ventilação. E esse projeto já é um projeto que o município usa ele para cadastrar. Por exemplo, foi esse projeto que eu cadastrei para o São Pedro, para o novo colégio São Pedro também, que o Kaique está muito velho lá, né, para quem conhece. Então, eu só peço autorização aqui para, se é isso, né? As grandes obras aqui são essas que vêm do professor Licério aqui, construção completa da Escola Fidelino, a Escola do Jardim do Lago, que ela precisa, a Jardim do Lago ela tem o projeto já para nós ampliarmos, ela está ocupando parte da creche, daí está afogando um pouco a creche, é o que está dizendo. A Ciro Sosnovski quer ampliar o ensino integral. Mais um CI na região para colocar e dar a demanda da conclusão dos... Aqui é a conclusão de saúde, do postinho, que não é postinho, é um postão, do Jardim do Lago. Esse projeto foi cadastrado ano passado, a gente já fez a licitação, está aí. Esse não tinha terraplanagem, eu acho. Não está aqui o Carraro? Tá, já foi? Está aqui. Lá no Santo Antônio nós fizemos terraplanagem no feriado passado agora, que foi bastante. Então essa obra vai andar agora, ela está dentro do orçamento desse ano. Não vai ser inaugurado em setembro desse ano, né? Não vai ser inaugurado esse ano, já posso assegurar para vocês, mas ela vai tocar esse ano e nós vamos cuidando dela com todos vocês aqui da comunidade ajudando a cuidar, né? Ampliação da unidade de saúde da IFAP, que a intenção da unidade de saúde da IFAP é transformar ela, deixá-la mais musculosa, né, tipo uma UPA. Ela já tem a característica de UPA, só transformar, aumentar ela. Né. A nova iluminação pública para o bairro. Isso aqui, professor Licério, eu acho que é um assunto interessantíssimo. Né. Eu tenho feito alguns estudos para nós copiar onde dá certo. Né. Chapecó tem 26 mil pontos de luz pública. 20 mil bico de luz pública, 26 mil. 60 por dia são quebrados por vandalismo. 60 por dia. Em feriados mais prolongados, em dia de verão, isso é pior ainda. Né? E a gente corre atrás para... O que, que os municípios modernos estão fazendo? Eles estão entregando a iluminação pública para uma empresa e trocando as lâmpadas, e trocando os fios, e botando uma qualidade melhor, e entregando um serviço melhor. São Paulo já fez isso. São Paulo tem 600 mil bicos de luz. Mais ou menos uns 44 mil já está na mão da iniciativa privada. Nós estamos tentando aqui, e isso vai ser discutido, obviamente, que é, para, na minha visão, uma modernização. Copiar o que está certo no interior de São Paulo, trazer para cá. O que está dando certo no Rio Grande do Sul, trazer para cá. O que está dando certo em Santa Catarina, trazer para cá. O que está dando certo no Paraná, trazer para cá. Nós já estamos fazendo algumas coisas nesse sentido, como o aeroporto, a Arena Condá, com o Hospital da Criança e também com a rodoviária. São equipamentos que a gente já começou a trabalhar. E a iluminação pública é muito interessante. Nós temos que apresentar uma solução e apresentar para a comunidade. O que, que não pode? Aumentar o valor. O que, que tem que melhorar? A qualidade. É isso. Um dia de chuva, que nem hoje, a meninada não consegue subir no poste porque toma choque. Então, esse dia, nós não trocamos nenhuma lâmpada, pelo menos de tarde. Eu cheguei no meio da tarde, eu acho que começou a chover de meio-dia. Agora, enquanto não secar, o rapaz não pode subir no poste. Porque a energia se transmite pela água e dá um choque no caboclo. Uso da área verde próximo ao loteamento Esperança. Eu acho que as áreas verdes, as comunidades têm que se apropriarem delas. Então, eu vejo com muito bons olhos quando a comunidade se abraça. E essa comunidade, por exemplo, pedindo, a prefeitura vai ajudar. Daqui a pouco a universidade pede, vai ajudar. Tem uma área lá no bairro Líder que a polícia militar ajuda a nós cuidar lá. A polícia ambiental, olha, ela solta os passarinhos, por exemplo, pega um passarinho numa gaiola que não pode, eles soltam lá. E eles nos ajudam a cuidar. Então, é um exemplo que nós temos que ir para frente. Faixa de pedestre, bom, isso aí, esses detalhes, faixa de pedestre, levantamento, a senhora da rua lá, não dá para admitir que a rua não tenha sido atendida ainda, eu preciso entender isso, por que não foi. A senhora disse que foi na prefeitura, às vezes, na prefeitura a senhora não consegue falar comigo, porque simplesmente eu sou um, Só para te dar um exemplo, são 21 vereadores e um prefeito, 14 promotores e um prefeito. São 210 mil habitantes e um prefeito. Às vezes o prefeito não consegue. Eu atendo todo mundo que eu posso, mas tem dias que eu não consigo. Hoje, por exemplo, eu fui a Florianópolis. Fui lidar com o Hospital da Criança. Tinha que estar lá, era o prefeito que tem que estar lá. Então, eu não estava aqui. Se tu vai lá, eu não estou. Por isso que esses ambientes aqui é o melhor ambiente. O prefeito está aqui. Se vocês me convidarem para a festa, podendo, eu venho. Agora, eu venho se eu sou convidado também, se eu não sou, não sei, não fico sabendo. Nós temos aqui na EFAP tem 25 comunidades, 27 comunidades organizadas. Então, a gente sabe de uma festa, mas não sabe da outra. Então, vocês vão me ver assim. Tem pessoas que me encontram no campo de futebol, eu vou todos os jogos que eu posso, por lazer, por gostar, por ter orgulho, essas coisas. Por isso que esses ambientes é bom. A senhora veio aqui com o chimarrão, é seu esposo, Vieram aqui, perderam um pouquinho de tempo? Perderam, mas o prefeito está gravado e nós vamos dar uma resposta para a senhora. O que, que eu posso lhe assegurar? Se for área irregular, eu não consigo fazer nenhum movimento. Mas como a senhora está me dizendo que não é, nós vamos ter que achar um jeito de melhorar a área pública. Pública. O terreno que está cheio de mato, aí nós vamos cobrar do cidadão. Agora, a pública nós vamos melhorar. Tá bem? O Carraro já esteve lá, já deve ter alguma resposta sobre isso, mas depois nós, para não cansar todo mundo, a senhora vai ter resposta. Recolocação das câmaras, carga de brita, essas coisas são aquilo que eu já falei, são corriqueiras que nós vamos levando. Carga de brita, gente? Não precisa dizer, É para comunidades ou para áreas públicas, Não pode ser para casa de ninguém, Isso eu não preciso dizer, Mas é bom falar de vez em quando, Arrumar o final da rua Embu, que está aqui, Oribodanese e Lombada já falamos, lâmpada nas ruas. O Sintra Carnes, eu acho que a gente acabou já fazendo. Nós temos o problema desses condomínios novos. que acabou se autorizando os condomínios em ruas estreitas, né? Particularmente, né, nós, a rua tu dá, vamos lá tirar o estacionamento, vamos se ajudar e vamos achar o jeito, né? Faltam uns metros, vamos fazer o que for possível para melhorar. É calçamento? É uma drenagem? Asfalto? Bom, asfalto, eu quero fazer um parênteses aqui, gente. O asfalto, enquanto a economia do município não se equilibrar, e ninguém me perguntou, mas eu vou falar para vocês, nós ainda continuamos com um déficit muito grande. O que é déficit? É aquilo que eu recebo e aquilo que eu gasto. Então, o que eu gasto, o que eu gasto como prefeito gerindo as contas do município é 1 milhão a mais do que aquilo que eu recebo por mês. Isso já foi mais, está diminuindo, vai diminuir. Mas só vai melhorar definitivamente se continuar a economia melhorando e só o ano que vem. Então, enquanto isso, não vai ter asfalto comunitário, vai ter esses asfaltos que nós estamos fazendo através de convênios. Esse asfalto que nós estamos vendo aqui na Beija-Flor é asfalto de convênio, ou é emenda parlamentar, ou é dinheiro do governo do Estado e do Badesc, do banco onde o prefeito Zé Caramori está lá, onde o governador... É dinheiro disso, não é dinheiro da comunidade. Daí a comunidade diz assim, mas eu quero pagar. Gente, é muito caro. Vocês não conseguem pagar sozinhos, porque o metro quadrado do asfalto, em alguns lugares, em lugares alagadiços, por exemplo, ele chega a R$140 o metro. É muito caro. Entendeu? Não, mas eu tenho uns trocos. Tu tem, mas o teu vizinho tem? Todos os moradores têm? Então, assim, se todos os moradores têm, a prefeitura autoriza, não tem nenhum problema. Um ou dois casos aconteceram disso, o resto não consegue. Aí a prefeitura tem que botar mais ou menos 60%, 50%, e o morador divide em 24 parcelas, em 48, enfim, e bota lá os seus 50%. Aí começa a ficar interessante, senão não tem, é muito caro. Nós só vamos ter asfalto, estou falando aqui, ó, o dia que o município conseguir equilibrar as contas, porque eu preciso manter aquele asfalto comunitário que o morador paga metade, aquele, nós chamamos de tapete preto, aqueles, esse ano é difícil. Eu já falei ano passado, estou falando de novo. Espero que a economia melhore, mas eu sou otimista, mas não acredito. Pois não. Porque talvez não foi reivindicado, porque a senhora não estava morando lá, a senhora não tinha uma pessoa educada como a senhora que veio aqui educadamente, com chimarrão, pessoa de família. Né? Por isso, porque talvez quando foram feitas as assinaturas para colher, não tinha uma pessoa como a senhora morando ali e na outra rua tinha. Eu não acredito, nem sei quando que foi feito, que o prefeito diz assim, eu vou fazer essa rua aqui porque atende fulano e não vou fazer aquela. Não é. O prefeito atende a demanda que a comunidade traz. Atendido, claro, o maior fluxo de veículos. Né? Por que é que nós estamos asfaltando e recapando a Atílio Fontana? Porque a maioria das pessoas que transitam de leste a oeste passam na Atílio Fontana. É porque tem um grande movimento de ônibus, então é a demanda que puxa. Então, a sua rua, eu não posso lhe responder, mas um dos motivos é porque não tinha uma pessoa educada, por isso que eu lhe perguntei quantos anos faz que a senhora mora lá. Não tinha uma pessoa lá para dizer, porque ninguém gosta de ser ofendido, né? Agora, se tem uma pessoa educada, com abaixo-assinado, né, e o prefeito tem condições, né, o Chapecó tinha até poucos anos. Sim. Mas a senhora, nós vamos se ajudar para resolver. Né? Um minutinho só para nós. Sim. Ah, porque o Adão, ele lembra da, quando foi feito os asfaltos, dizendo que não teve adesão. Porque o que é adesão? Aderir a alguma coisa. Né? Então, os moradores, quando querem fazer, tem que ter, no mínimo, 75% das pessoas concordando. Porque vai ser cobrado alguma coisa da pessoa, que a gente chama de contribuição de melhoria. Ele está dizendo que quando foi feito os abaixo-assinados, é mais ou menos a minha resposta. Né? Quando foi feito abaixo-assinado, não tinha uma pessoa sensível, como a senhora, para chegar lá no vizinho e dizer, vamos assinar, se a senhora se apertar, eu vou pagar o seu carnê, ou alguma coisa assim. Entendeu? Não tinha um líder. O Brasil precisa de líderes, precisa de líder na família, precisa de líder na Câmara de Vereadores, precisa de líder no Auribo Danese, precisa de líder na IFAP, precisa de líder na Prefeitura. O Brasil precisa de um monte de líderes, eles ajudam a resolver. O que, que o professor Licério ganha em vir aqui? Nada, é um líder. Ele mora lá no Colato, na rua dele tem asfalto, foi feito um parque ali pertinho, ele podia estar lá agora. Podia estar lá agora assistindo o Jornal Nacional daqui um pouco, ou Rock, não sei o que, o nome da novela. Ele podia estar lá. O que, que é? Gosta de se envolver. Né? Se envolve e resolve. E ajuda a resolver. Eu estou terminando, porque senão eu não cumpro com a minha palavra ainda. Pois não, é um minutinho aí, bem ligeirinho. Como? Eu fui para a chácara do meu piá lá em Nonoai, né? E moro na rua Augusto Pestano, aí na Vila Esperança. E sempre fui líder ali. E daí, lutando com a saúde da minha esposa, eu me afastei ali uns 6 anos. E aí vai fazer uns 2 anos e meio que eu estou ali, ó. Não sou líder mais, né? Foi extinta a associação. Tem a Associação da Igreja Católica. Mas daí a gente andou guerreando com os companheiros, né? O Adão, né? E daí apareceu o Carraro lá e asfaltou, quer dizer, calçou, jogou uns cascalhos para nós lá. Não sei se ele teve medo de mim ou alguma coisa, né? Não, aí ele tem respeito pelo senhor. É verdade. Não, mas medo de comer uma carne, né? Viu? Nós temos 2 barracões de reciclagem. Sim. 2 mercadão, uma metalúrgica, um campo de futebol cercado, ginásio, né? E uma creche de primeira linha. É. Ainda faltam umas ruas lá para calçar, né, que hoje eu passei com meu carro lá, quase caí dentro de uma. Então eu gostaria que o senhor, com gentileza, mais tarde, o senhor fazer um calçamentozinho para nós lá, né, que a comunidade está desanimada. Tá, sabe? Bom, obrigado. Eu preciso cumprir a minha palavra. O senhor me desculpa, não, tá. Mas... Não, fique tranquilo. Não, eu só tomei o tempo que ela falou ali. Tá bom. Obrigado. A Vila Esperança também tem a regularização fundiária, né? Também tem a regularização fundiária, que nós também. A regularização fundiária não é só entregar a escritura para as pessoas. É o poder público poder entrar lá e levar lixo, levar coleta de resíduos recicláveis, levar água, luz, endereço, levar asfalto, levar... Então, preciso regularizar. Isso também é uma das nossas metas que já está aí e que nós vamos fazer. Então, as demais demandas que tem aqui são aquelas que está aqui. O Carraro, e eu não vim sozinho aqui, gente, né? O governo do município de Chapecó está aqui representado pelo prefeito, mas aqui está representado por vários secretários. Aqui está a Secretaria de Assistência Social, da Infraestrutura, está a Secretaria de Educação, da Saúde, está a Secretaria, que é a nossa superintendência da IFAP, está a Secretaria do Esporte, está a Secretaria de Comunicação, né? Está a Secretaria SEDUR, está aí os 2 de azul ali, enfim... Nós estamos aqui justamente para ouvir e para entender as demandas e, quando tiver que fazer alguma coisa, fazer sempre aquilo que a comunidade quer. O recurso sempre é menor do que a gente espera. E vamos conversar sério. Assim é em casa também, né? Aí o cara diz, minha sogra vai vir morar comigo. Pois é, tu vai ter que construir um quarto. Mas enquanto eu não tiver dinheiro para construir um quarto, eu vou sair do meu quarto e vou dar para minha sogra. Não é assim que a gente faz? Não é? Não. Enquanto tu não tem dinheiro, tu vai arrumando, vai melhorando, vai caprichando, né? Então bota a sogra na sala, bota uma divisória, enfim. E é assim que a gente faz todos os dias. Aquela foto que vocês viram ali é o prefeito pensando todos os dias em tentar melhorar. E quando ele vem conversar com as pessoas, eu não posso ir na todas as casas, senão eu ia lá tomar um chimarrão, que eu, aliás, agradeço que a senhora me deu. Por quê? Porque se eu até vou em 1, 2 ou 10, mas em 110 não dá, né? Já fizeram a conta? 110 casas, meia hora por dia, 110 lugares, dá 15 anos, eu já fiz a conta. Vem por aqui, também é bom, isso aí. Tá bom, então eu quero agradecer a presença de todos, as prioridades essas que o professor Licério pautou. Os detalhes aí de ruas, o Carraro já ouviu, o Gringo já ouviu, né, a sinalização nós vamos fazendo, e no próximo ano né? Nós vamos voltar com o nosso Ouvindo o Bairro para ver como é que foi, como é que não foi, né? E mais uma vez eu tenho certeza que vocês vão nos receber para tratar desse assunto, né? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Nós estamos terminando às 8 horas e 28 minutos. Eu quero que Deus abençoe fortemente a família de vocês e a minha também, como diria o padre, né? E a minha também. Então, fique com Deus, até a próxima, muito obrigado. Está tudo gravado, se precisar, está à disposição na prefeitura. Obrigado e um abraço a todos.